Meus amigos e meus irmãos, vamos então ao Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo. É um trabalho do Vantuil de Freitas. Aliás, há dois belos trabalhos, um espírita do Vantuil de Freitas e outro católico do padre Léo Persch. Zalu gravou esses dois trabalhos. Pena que as gravações, muitas não podem ser salvas por causa de ruídos. Mas, amigos da religião de Deus, estão procurando instrumentais de forma a tirar os ruídos e ficar só a voz. Ou então até a música, porque às vezes nas gravações, as músicas são muito mais prejudicadas que as vozes. E a gente troca as músicas, eu sei qual era o fundo musical. Muito fundo musical foi feito por mim, inclusive do Apocalipse. Inclusive aquela passagem que o irmãozão diz assim: ai dos habitantes da terra. Ele é a águia que vai gritando, ai, ai, ai, né? Ai dos habitantes da terra. Ai dos habitantes da terra. Fez igualzinho. Eu botei uma explosão no final. E vocês sabem que esses ais, cada ai significa uma guerra mundial. Como é que a humanidade fica sempre pensando numa terceira? Olha a ligação. A humanidade sabe das coisas, tem intuição. Enquanto houver indústria bélica, o perigo está aí. E está no coração das pessoas a guerra, né? Mas vamos trabalhar de forma a tirar as guerras dos corações para que elas não explodam nas armas. As armas não atiram sozinhas. Então vamos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João, unidos num texto só. O nascimento de João. Entre mentes, chegou a época em que Isabel havia de dar à luz e lhe nasceu um filho. Seus vizinhos e parentes, tendo sabido que Deus lhe concedera uma grande misericórdia, congratularam-se com ela. No oitavo dia, como trouxesse o menino para a circuncisão e quisessem pôr-lhe o nome de Zacarias, dando-lhe assim o nome do pai, Isabel lhes disse: não, o seu nome será João. Responderam-lhe: mas não há na vossa família quem tenha esse nome, Isabel. Então, por acenos, perguntaram ao pai do menino, que ele ficou mudo, vocês conhecem essa história, né? Como queria que este se chamasse? Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Fato que encheu de espanto a todos os presentes. No mesmo instante, se lhe abriu a boca, soltou-se-lhe a língua e Zacarias começou a falar, bendizendo a bondade de Deus. Todos os que residiam nas vizinhanças se encheram de temor. A notícia dessas maravilhas se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que as ouviram narrar guardaram delas lembrança e diziam entre si: que virá a ser um dia este menino, pois que sobre ele estava a mão de Deus. Bom, vamos parar por aqui. e vamos conversar sobre o assunto. Vocês sabem que Isabel já era de idade. Nós entendemos então que a menopausa já tinha sido ultrapassada por Isabel. Hoje a ciência já fala na possibilidade de as mulheres que tenham atravessado a menopausa possam engravidar outra vez. Mas já existe a inseminação artificial, mas naquele tempo não. Então imaginem a surpresa de uma mulher idosa e de todos os seus vizinhos no momento em que ela apareceu grávida. O homem, o marido também já era idoso. O texto evangélico deixa isto bem claro. Mas quando Deus quer, então Isabel engravidou. Já imaginaram o rebuliço? No 8º dia após o nascimento, como trouxesse o menino para a circuncisão, circuncisão, muita gente não sabe de que se trata. Os homens têm o prepúcio, uma pele, em volta da cabeça do pênis. Ora, Moisés, observando que todo homem, se não limpar-se, cria um sebo prejudicial que leva até ao câncer hoje aí. Sujeira faz mal, minha gente. Tomar essa providência de cortar o prepúcio para não acumular sebo, essa coisa toda fétida. A medida inicial visava a higiene. Mas como as outras nações, os outros povos não faziam isso, e os hebreus daquele tempo se destacavam sobre os demais, porque eram monoteístas, os outros eram politeístas. Ora, os judeus estavam mais avançados e se destacavam por isso. Os textos antigos contam isso. Emanuel, naquele livro Paulo e Estevão, também conta. E os cristãos, os seguidores do caminho, né, quase que declararam uma guerra, porque havia os seguidores de Tiago, que era ortodoxo, e os seguidores de Paulo, que era radical, avançadíssimo naquele tempo. Mas como Pedro conduzia o colégio apostólico, e por isso que conduzia, era conciliador, ele acabou estabelecendo um meio termo. Senão nós nem estaríamos aqui pensando ou falando em Jesus, ia ser mais difícil. Porque Paulo queria todos da comunhão cristã. E achava que essa questão de seguir o cristianismo somente os circuncisos era uma grande bobagem. Já Tiago não. Tem que ser circuncidado todos eles, que senão não vão frequentar o nosso meio. Mas Deus é sábio. Olha, e aquilo que nós escrevemos na contracapa de Jesus, o grande libertador, o Negrada. Em tudo existe a parte de Deus. Vocês querem ver uma coisa? Como é que a sabedoria de Deus funciona? Tiago amava Jesus, mas é ortodoxo. Então, aquele sentido conservador que Tiago carregava consigo, apesar de ter se tornado cristão e é um dos apóstolos, livrou a igreja nascente de Jerusalém de muita perseguição. Há um relato que um grupo, aqueles mais ferozes, conseguiu convencer os demais a fechar a igreja de Jerusalém e as obras sociais que Pedro e os outros mantinham, na espada. Mas quando eles chegam lá, encontram o Tiago orando. E alguém diz assim, mas por que fechar isso? Não, eles não são isso assim, não. Eles vão mudar de ideia. Olha aí o Tiago, ele está ajoelhado aí. E deixaram lá as pessoas sossegadas. No outro lado, estava Paulo, que ligava pouco para essa história de circuncidar ou não circuncidar o homem. Então Deus sabe como faz. Dizem os latinos, in medio virtus. E põe no cristianismo nascente um conservador radical ortodoxo, Tiago, e do outro lado um radical expansionista, Paulo. E no meio, Pedro. Assim é que você deve fazer na vida. Saber conciliar as pessoas. Todas têm seu valor. Como dizia Carmen Miranda, né?